Sete 900 com velocidade de calma, tá? Sete Rita para 2 mil reais, está autorizado para o atendimento, então seja muito curto. Falando 746, como é que eu vi? 1 noite, ele fala de 5 mil reais. Boa noite, eu quero ver a situação, obrigada por mais de ano, eu te mantenho no voo da Espera. direction of the runway 18. questão de edificação, via chegada a bomba de M, 2.0.5.0. A gente está aqui na 0.1.0. última senha 050, a gente tem o número 0 no meio. Canalha 313, acione identificação e o chegada a bom, que deixa o contato com 10. Ajuste o centro na zero na merda. Thank you. Voo 9778 para 3, recebe aí seu altímetro na 090. Obrigado. Tucson 3-1, touch away. 3-1, okay. autorizado o descido até 2.100, em 6.901, com a possibilidade de prosseguimento elétrico 2.090. Estamos 0,3 graus. 12, pista na 0, Alfa 42, Max. Deixe manter o nível 0. 4-0. 2-2, azul 2782, mais quantas milhas para a cidade, siga? Assim, azul 2780, azul 2782. Direita, mantenha escutando. Tira a curva direita, escuta da torre, na verdade escuta. Contando a temperatura, mantém a regra de fogo visual, a gente precisa de 2 horas no meio, com suas intenções de voo. Obrigado. para 3.000 pés, a 22 metros no 0 no meio. Já me disse. Zero, dois para 4.000 pés, a 22 metros no 0 no meio. Modo atualizado, 5.0, vento 1.20 graus, 0.69. Meu reposto,